sociedade hipócrita. Cada vez mais difícil viver nessa órbita. Tudo gira em torno das notas. Se você não tem muitas, eles nem te notam. Não, na multidão sou do contra, falo. Construo meu caminho e não paro, claro. Fazendo meu progresso, boca suja, calo. E os meus desejos com respeito eu trato como a Frida Kahlo. Faço compaixão pela minha arte. Eu que dou ultimato sem submissão da minha parte. Não me vejo fazendo o que vocês fazem. Por dinheiro sem direito, outras vidas invadem. Nossas crianças já não brincam mais. Forçadas a crescer, não sei se assim vai. E toda vez que a chuva cai, eu me recordo que há tempos atrás, felicidade era um banho de chuva. Você entende como a vida é dura, curta após a luta. Quero a simplicidade de um banho de chuva. Felicidade era um banho de chuva. Você percebe como a vida é dura, curta após a luta. Quero a simplicidade de um banho de chuva. Sigo o caminho, escrevo nas linhas. Na minha bagagem foco em poesias. Numa junção são que fazem meus dias terem mais sentido, mesmo em noites frias. Quando eu só viso encontrar a paz, falso sorriso não me ilude mais. A minha fé tem sido eficaz, tem me protegido do que só distrai. Pra alcançar o equilíbrio custa, reacendo a luz que a dor tentou ofuscar. E a mesma dor que já não me assusta, deu postura e coragem pro que eu for enfrentar. Controle nos pés, paro, conto até 10. Quando o fardo é pesado, sagacidade ao invés de ser um ser dominado. Não me render ao estresse que tem no cercado. É o primeiro passo, no simples encontro feliz. Sorriso é ouro, recompensa do esforço. No simples encontro feliz. Sorriso é ouro. Cumprindo o plano, eu sinto que eu tô brindando minha vida. Em cada rima escrita, fiz meu papel, minha corrida. Tem sido árdua na mente, lembranças guardo meus sonhos. Criaram asas, vi que nada cai do céu pro céu. Eu olho e penso, quantos dias tensos me fizeram ter o pensamento mais extenso. Minha mente contra o tempo, frente do pouco tempo. Otimizo meu tempo, mantenho desempenho. Me empenho, pelas linhas renasço. Minhas vivências repasso, eu acredito no que eu faço. E não me puxam pra baixo, me sinto tomar espaço. As relações são casos, ansiedade em maços. Nada em água de março. Vou de encontro com a essência, avaliando os temas. Fonte das minhas crenças, onde a luta compensa. Mundo não gira ao contrário, ser humano é falho. Inconsequente nos atos, é só parar pra pensar. Felicidade era um banho de chuva. Você entende como a vida é dura, curta após a luta. Quero a simplicidade de um banho de chuva. Felicidade era um banho de chuva. Você percebe como a vida é dura, curta após a luta. Quero a simplicidade de um banho de chuva.